perto de você. Amado Batista, apresentação Luiz Bahia. Com você, bom dia. Vou mostrar pra você quem WhatsApp Mangela FM 99 99987 2551, 99 99987 2551. Eu sonhei um dia ser feliz e você aparece e diz: me ligue, eu espero, é tudo que eu mais quero, agora eu vou sonhar. Eu fiquei sonhando com o amor de alguém que disse apaixonou, e eu também sonhei com aquele alguém bem juntinho a mim. Mas você só quis brincar comigo e o meu coração levou a sério. Isso no amor não faz sentido. Não pensei que fosse lero lero, mas você só quis brincar comigo e o meu coração levou a sério. Isso no amor não faz sentido. Não pensei que fosse lero lero, só lero lero. Que você prometeu, espero até agora, mas não aconteceu. Espero que um dia me ame como eu e vem ficar comigo. Porque até hoje eu só ouvi promessas, toca o telefone e ouço essas conversas, que morre de saudade, que sente a minha falta. Podia ser verdade, mas você só quis brincar comigo e o meu coração levou a sério. Isso no amor não faz sentido. Não pensei que fosse lero lero, mas você quis brincar comigo e o meu coração levou a sério. Isso no amor não faz sentido. Não pensei que fosse lero lero, só lero lero. Só lero lero, só lero lero, só lero lero. Programa Amado Batista Especial. Apresentação: Luiz Bahia. Bahia. Você não deixou o nosso filho nascer. Bebeu tantas coisas pra ele morrer. Você não deixou o nosso filho nascer. Bebeu tantas coisas pra ele morrer. Não posso entender a sua crueldade. Destruiu nosso mundo de felicidade para conservar esse corpo seu. Não quis ser mamãe de um filho meu. Você não deixou o nosso filho nascer. Bebeu tantas coisas pra ele morrer. Você não deixou o nosso filho nascer. Bebeu tantas coisas pra ele morrer. Um choro dentro da noite às vezes atrapalha a gente. Levantaria com sono,

prepare-se para a festa que vai sacudir o Clube Mangelo. Baile de aniversário da Di Produções. É sábado 20 de julho a partir das 21 horas. Com o showzaço de som e luzes da Super Laser Sol. Super Laser Sol. O pancadão do Piauí. Ao lado do convidado especial, DJ Jace Smith, um dos melhores DJs e produtores de reggae remix no Piauí. Pela primeira vez em Timon, ao lado dos DJs Dred Douglas, Ronaldo, Reginaldo e DJ Pivete. E atenção para a promoção de aniversário. 600 latinhas vendidas a R$1,99. É isso mesmo, 600 latinhas vendidas a R$1,99. Cheguem cedo, porque serão 50 caixas de cerveja na promoção de R$1,99. Sorteios de 10 kits da Super Laser Som. Ingressos antecipados no Clube Mangelo e na panificadora Valci Júnior, no balão da Avenida 3 com a Rua 100. Sábado 20 de julho, Super Laser Som e sua nova estrutura de som e luz. De volta ao Clube Mangelo, ao lado do convidado especial, DJ Jace Mix. Tá louco, senhor? Essa eu não perco, vai ser casa cheia. Todo mundo ligado, da melhor FM. Essa é a Rádio Mangelo FM, 101,9. Indo mais longe pra ficar perto de você. Com Depósito Carroceiro Bebidas, o seu evento é sucesso garantido. Depósito Carroceiro Bebidas, localizado na Rua 22, número 1067, no Parque Alvorada, entre as ruas F e G. Temos cerveja gelada de todas as marcas, bebidas quentes, uísque, água mineral, cajuína e refrigerantes. E entregamos a domicílio. Ligue e faça seu pedido. 869-9442-0188 ou 869-9441-4408. Alugamos mesas e freezers para toda a região. Garanta o sucesso do seu evento. Venha para o Depósito Carroceiro Bebidas, na Rua 22 do bairro Parque Alvorada, entre as ruas F e G. Aceitamos Pix e cartão de crédito. Todo fim de semana tem cerveja estupidamente gelada na promoção. Venha garantir o sucesso do seu evento no Depósito Carroceiro Bebidas. Olá, boa gente do Parque São Francisco e Conjunto Boa Vista. Venham conhecer e visitar a Drogaria Ursulino, sua farmácia à sua disposição. Temos teste de glicemia e verificação de pressão gratuitos. Todas as medicações e produtos que você precisa, que cabe no seu bolso. Temos recargas de celulares de todas as operadoras. Venda de chips, Drogaria Ursulino, está faltando só você. Venha visitar a sua farmácia na Rua 107, em frente à Pizzaria Aliança, ao lado do Mercadinho Pereira. Em breve teremos um mutirão de saúde com a presença de um médico na farmácia à sua disposição. Aguardem! Drogaria Ursulino, Rua 107, em frente à Pizzaria Aliança, no bairro São Francisco. A loja Cunha Variedades é sua nova opção de compras no Shopping Cidade Timor. Lá você vai encontrar peças a partir de R$ 9,99. São confecções feminina, moda plus size, moda praia, infantil e muito mais. Siga nosso Instagram, arroba Cunha Variedades FC. Loja Cunha Variedades, na Avenida Francisco Carlos Jansen, no Shopping Cidade Timor, número 1300. A Toda Bela é uma loja completa. Lá você vai encontrar todas as tendências da moda. Feminina, infantil, moda praia, aromatizantes de ambiente e muito mais. E com aquele precinho todo especial. Siga nosso Instagram, arroba Toda Bela. A Toda Bela fica no Shopping Cidade Timon, na Avenida Francisco Carlos Jansen, número 1300. Loja Toda Bela. O melhor plano de assistência familiar é na Pax União, clínica de primeira com o menor preço do mercado. É na Pax União, consulta de vista grátis. É na ótica Pax, na Pax União, melhor serviço funerário e o melhor atendimento. É na Pax União. Tudo pela vida. Você pede e a gente toca. Era pra ser meu amor, mas tu não me amou. 101,9. Eu não quero mais esse amor. De ouvir. Pelinha, boca, sobre, só pelos stories já é o terror. Imagina se tu vê eu gemendo pra outro na hora do amor. A mais ouvida da cidade. Rádio Mangela FM 101,9. Da América Latina está de portas abertas pra você e sua família. Chegou a nova unidade Timon. Lá você vai contar com os principais tratamentos odontológicos para ter o tão sonhado sorriso das celebridades e a conveniência de resolver tudo num só lugar, com aquele carinho no atendimento e qualidade absoluta nos serviços. Agende uma avaliação ligando para 99-3199-3950 ou visite a clínica na Avenida Presidente Médici, sem Parque Piauí, Timon. Sorridentes, simples como sorrir. Responsável técnico, doutora Adriana Passos Amaral, CRO 02434-NA. Ei, tá esperando o quê pra ter o carnezinho da Big Loja? A Big Loja tem o crediário mais facilitado de Timon e região. Basta comparecer à loja com RG, CPF e comprovante de endereço e tenha seu crediário aprovado na hora, sem juros e sem entrada. Na Big Loja vocês encontram de tudo! De tudo! Temos a maior vitrine de calçados, relógios, perfumes importados, confecções, tecidos, cama, mesa e banho. Seção infantil completa. Moda praia e muito mais. Está esperando o quê? Corra e venha fazer o seu crediário na Big Loja. Rádio Mangela FM. Informa a hora certa. 9:08. Com o aplicativo da Mangela FM, você ouve nossa programação onde e a hora que quiser. Baixe agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular. É rápido, é de graça e você pode levar a Mangela FM para onde quer que você vá. Dá para ouvir suas músicas preferidas e acompanhar nossa programação o tempo inteiro. Mangela FM, cada vez mais perto de você. Mais música para você. Indo mais longe para ficar perto de você. 101,9. Essa é a Rádio Mangela FM. Você está ouvindo Especial Amado Batista.